protesto, é anti-abolicionista. Provém do fascismo separatista. O choque é anti-esquerdista. Vem da direita e são anti-ativista. Anti-teto, exilando o morador. Anti-tetânico, contra poder satânico. Soro antiofídico com intenção envenenada. Antipirético pra temperatura elevada. Antiemético pras leis vomitadas. Antibiótico pra sonegação infectada. Anticonservador retalhando antiquado. Antídoto de que nada está curado. Anticorpo destruindo patógeno. Antígeno pra reação de imunógeno. O antivoz ativa quer te ver calado. E o anti-liberdade quer te ver aprisionado. Eu contra-ataco a eventualidade. Essas fitas que são graves com a necessidade de rimar. Onde pedem os meus de avançar no contratempo. Faz tempo, vários partidos e pouco aumento. É sempre o mínimo, a meliduque, as promessas que nos ilude. Contraditório comercial na tela, os anos passam, eles ramela. O dinheiro entra, a verdade sai, a mentira escancara. Eles vai contra-golpeando o povo, a desigualdade se mostra no rosto. Sobrevivendo, descasa nosso Brasil contaminado. Contrassenso, a ideia justa, a democracia sai se assusta. Corja de filha da puta, por isso que nada muda. Contratado por miseráveis, aumento a miséria nos lares. Refúgio é nos bares, tentando sanar as irregularidades. Contrapeso, passa longe, tão longe que até some. E todo mundo sabe, nosso sistema é falho. 2014 teve Copa, mas não teve o que é necessário. Tentam chegar em primeiro, mas não passa de terceiro colocado no mundo. Anti, contra, anti-sistema. Anti, contra, contradição. Anti, contra, anti-governo. Anti, contra, contraindicação. Anti, contra, anti-sistema. Anti, contra, contradição. Anti, contra, anti-governo. Anti, contra, contraindicação. Sem ritmo, sem compasso. Fora do tempo, livre pra expressar seus sentimentos. Sem ritmo, sem compasso. Fora do tempo, livre pra expressar seus sentimentos. A rima é a si mesmo, sem explicação. A vivência explodindo em inspiração.